Você imerso em seu mundo preconceituoso, consumido pelos traços estampados no seu rosto. Consente o fato de ser filho de Deus, desde que então glorificado seja tudo que é. Seu progresso é um manifesto contra os negros, usa o seu doutorado para zombar dos aleijados. És ignorante e letrado, analfabeto das coisas divinas, e ainda acredita que o dinheiro compra tudo na vida, e até mesmo, quem sabe, a sua entrada no Éden. Mas isso é, doutor, se aceitarem aqueles que pedem. O que mais me fode é a tua arrogância, onde a distância de um irmão impõe a tua segurança. Você tem o poder aquisitivo em suas mãos e o desfruta seu filho do jeito que quer. Sou testemunha ocular do teu egoísmo, só que a morte é certa e você sabe disso. Eu lhe questiono agora, já pensou, meu amigo, quando chegar a sua hora? O que serás de ti quando perceber que a verdade é outra e eu sou igual a você? E todo o seu prestígio que outrora valia ouro, agora é tolo, se torne vão. Já pensou, seu otário, que decepção? Deus, Deus, decepção. Deus, decepção. Deus, Deus, decepção. Deus, decepção. Me desculpe, doutor, não tenho curso superior e tudo que sei, a vida quem me ensinou, não menospreze nem humilhe ninguém. Pois a sorte de ter acertado se vale do azar daqueles que erraram antes de você. E na verdade já sente que o julgamento está próximo, e tudo que fez se voltará contra você de uma forma justa, que você fez por merecer. O fim da linha da vida já é real. Claro também é que não és um imortal, sua utopia já é rara e já é falha, percebida e admitida com sua chegada. Imaginavas que o Éden fosse diferente, que só teria gente da sua gente. Se fodeu, doutor, ele não é como pensou. É isso aí, Nidas, a história não para por aí. Ao perceber que a porta não foi aberta por um santo, e sim por um manco de vistas tortas, se lembra dele, seu idiota. Negasse a ele uma pequena ajuda, dando a desculpa suja dele ser oportunista. Concorda agora com o fato dele ser filho de Deus, e sendo filho de Deus, ele é o teu irmão. E o que fez em vida, será que tem algum perdão? Que decepção. Deus, Deus, decepção. Deus, decepção. Deus, Deus, decepção. Deus, decepção. Inconformismo e desespero são seus companheiros. Imagina que em um lugar sagrado como o céu não iria abrigar pessoas que por ti consideradas são inferiores. E remissineno diz, equivocou-se sim. Você destruiu, pisou, humilhou muitas pessoas que humildemente aceitaram e nem se rebelaram. A sua humilhação e sua negligência. E olha aí, doutor, exemplos que te dou: as prostitutas, os enfermos, os menores carentes, os favelados, os mendigos, os deficientes. Dizias ter nojo de toda essa gente, discorda agora e diz que adora. E já que tem fé, eu digo como Deus é. Ele é humilde, como você não foi. Ele é simples, como você não é. Ele é da cor que você nunca gostou. E aí, doutor, como é que fica? Não me venhas dizer que você não é mais racista. O preconceito é o pior defeito do homem, e são aqueles que não admitem. Um mendigo, um idético, um negro como irmão, não sabe como Deus é realmente, certamente sofrerão. Conhecerão um Deus decepção. Deus, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo.